open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Places you will be from. Closing time, this room won't be open till your brothers or your sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end. Yeah, I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. Os teclados. O baixo. A guitarra. We'll be right back.

Brasil, Armin van Buuren, Blue Fear, AMR, Flight, No Equal Gods, Diver City, Born 87, The Rhythm of Life, ABBA, The Winner Takes It All. E começamos a sequência com Andrew X and Formichev, Be Good. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio. 10h40. Rio Sul Rádio Serviço. Você que tá aí no carro e tem filhos, imagine a seguinte cena: um cachorro atravessa a rua, você pisa no freio e numa fração de segundos vê sua filha voando de encontro ao para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. E aí no seu carro? As crianças estão nas cadeirinhas? Segurança no banco de trás evita acidentes fatais. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Quando você procura uma programação bacana pra ouvir no trabalho, em casa, na academia, no carro, na caminhada, no lazer, e não encontra, então você descobre a Rio Sul Rádio. Sul Rádio, programação madura, experiente e de extremo bom gosto. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. I drove past your house last night and it all came crashing in. Every memory, recognize your street. Now the light hits differently, 'cause you're not with me. Was that not what you want? Was that not what you need? I can't crawl at your feet. This ain't healthy for me. This ain't healthy for me. I run into trouble trying to let you go, 'cause I still feel the high, the love, the vertigo. My head's gonna spin around until I let you know that I just can't get over you. I just can't get over you. I run into trouble trying to let you go.